assim. Eu sempre te avisei pra confiar em mim. Meu amor não combina com traição. Não sou como os outros que você ficou. O jeito que me julgou, as duras palavras que você usou, foi um tiro certo no meu coração. Jurei fidelidade e não confiou. Perdeu um homem que sempre te amou e foi fiel. Perdeu. Agora escreva minha dor nesse pedaço de papel. Quando lê, vai entender que eu te amei como ninguém. E eu não vou, depois que me humilhou, ficar com você. Porque me tratou assim, eu sempre te avisei pra confiar em mim. Meu amor não combina com traição. Não sou como os outros que você ficou. O jeito que me julgou, as duras palavras que você usou, foi o tiro certo no meu coração. Jurei fidelidade e não confiou. Perdeu um homem que sempre te amou e foi fiel. Pedaço de papel. Quando lê, vai entender que eu te amei como ninguém. E eu não vou, depois que me humilhou, ficar com você.